Não sei se você gosta. Não, não sei, acho meio simples demais. Não começou ainda. Vai se não, poder. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. É um argumento, não quero saber. Não envelheceu bem, eu acho, como desenho. Mas e o Mestre dos Magos? Olá, sejam bem-vindos ao A Conversação, podcast de cinema com pessoas legais. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com meus três amigos, Vitor Viana. Oi. O Lucian. Boa noite. E o Marlon. Oi. Eu sei o sobrenome de vocês, só fiquei com preguiça de falar, eu juro. Hoje vamos comentar um filme chamado Mapas para as Estrelas. De... Mapa para as Estrelas. Mapas. Você não pescou isso? Não. É, são mapas. De... Ah, então mudou tudo. Mudou tudo. Do canadense David Cronenberg. Diretor bem querido por nós todos, eu acho. Sim. Sim, eu tenho um cartaz aqui do Marcas da Violência pra provar. Marlon tá apontando pra ele. E fazendo o símbolo do heavy metal. Heavy metal. Eu odeio metal, mas eu adoro Marcas da Violência. Mapas para as Estrelas é um filme que... sobre Hollywood, mais um filme sobre Hollywood que a gente fala. Eu quero ver tu fazer a sinopse desse filme, eu vou ficar sentadinho prestando atenção. Eu pensei. Ele aborda basicamente três personagens. A Agatha, que é uma garota que veio da Flórida, talvez morar em Hollywood. Você acaba descobrindo mais sobre as relações dela com a cidade. Um ator mirim jovem, estilo babaca Justin Bieber da vida, chamado Bendy. E o personagem da Julianne Moore, que chama... Havana. Uma atriz mais velha, num decadente. Ponto baixo em da decadência, carreira. Exatamente. Querendo voltar ao topo, tentando ser elencada para um filme que é um remake de um filme que a mãe dela fez muitos anos atrás. Mais objetivamente, tentando regredir a menopausa dela, né? É, a menopausa é um assunto recorrente. E o filme tem uma questão de ligações que você vai descobrindo ao longo do filme que me lembra, de certa forma, filmes noir, assim... que não está muito claro quais são as relações entre esses personagens, o que está acontecendo, por que o filme está contando essas histórias diferentes e, de certa forma, converge para uma coisa estranha. Mas isso acontece, assim, digamos, no fim do primeiro terço do filme. É. O primeiro é essa coisa solta e aí logo se consolida e vira uma trama única, praticamente. Sim. É, leva uns 40 minutos cerca de pra você descobrir que, na verdade... Eu achei massa esse efeito dramatúrgico. Assim, quem é a Agatha e... É. Também achei chega um momento e tu percebe, ok, todo mundo se conhece e tá conectado. Sim. Ali. A história é sobre esse conjunto de pessoas, não é uma história de protagonista múltiplo, assim, que é o que parecia ser no começo. Achei bem massa. E o que acaba se descobrindo é que a Agatha é irmã mais velha do ator mirim, do Bendy, que foi exilada pelos pais, mandada para o hospital, porque ela, um dia, aconteceu alguma coisa com ela, ficou meio louca. Ela é esquizofrênica. Ela, de certa forma, tentou matar o irmão, pôs fogo na casa, sofreu queimaduras que são nítidas na aparência dela. Sumiu e agora ela fez 18 anos e decidiu voltar. Então, basicamente, depois de a gente ver o filme todo, fica a estrutura de que é uma moça que foi expulsa e que tá retornando e meio que bagunçando o status quo. Sim. Sim, da situação. É. E a Julianne Moore tá no meio para ligar isso e também existe um tema de que a mãe dela também morreu num incêndio. Então, ela acaba se identificando com a Agatha e contratando ela como assistente, porque as duas são ligadas pelo fogo, com aspas. Enquanto a Julianne Moore é paciente do pai da Agatha. E eles, ela tem o mesmo agente que o Bendy. Essas relações se é mostram. O mapa das estrelas. Exatamente. É aos poucos se revelam os caminhos do mapa. Do zodíaco. Vamos, metáforas mais bizarras. Tentarei não falar de Cavaleiros do Zodíaco nesse podcast. Tudo bem. Vamos lá para a pergunta padrão. O que vocês esperavam no filme e qual foi a reação primária após assistir o filme? Eu tô assustado. Vocês podem me ajudar com a cronologia do Cronenberg aí? O último filme que eu vi foi o do Jung, do Freud. Um Método Perigoso. Inclusive, fizemos podcast sobre esse filme, procurei nos arquivos, ouça, assista. E depois, é logo Cosmópolis ou tem alguma coisa antes? Eu acho que é. Tá, então eu só perdi o Cosmópolis, mas eu caí de paraquedas nesse filme. Sei lá, o Cronenberg é uma pessoa que eu conheço minimamente. E eu tomei um susto quando eu caí nesse filme. Mas, ao mesmo tempo que eu tomei um susto e achei tudo meio esquisito, me interessaram os primeiros 20, 30 minutos de filme, esse primeiro terço aí, onde a coisa ainda não tá costurada, mas você começa a pescar algumas coisas. Quanto mais costurado foi, pior foi ficando pra mim. Fui sentindo menos, assim, o filme como uma coisa unitária e... Mas o que que tu sentiu? Eu gostei de como o filme... Não, eu não gostei disso. Eu gostei do seguinte, me parecia que eu tava vendo um filme contemporâneo. Sem brincadeira, sem ironia. Parecia um filme contemporâneo, assim. Tem um tique diferente nas falas. Os personagens conversam de um jeito que... Não é exatamente original, mas é vivo, assim. Uhum. Me parece vivo. E enquanto a relação foi sendo costurada, assim... Ou seja, quando o cineasta tem que se impor no estilo e tal... Aí é que a coisa foi desandando pra mim. Assim. Uhum. Muito mais nisso, um problema de execução, do que, sei lá, de antipatia com personagem, de antipatia com roteiro, ou coisa do tipo. Tá. Não sei, me senti aberto e depois criei um asco, assim. Uhum. Eu identifico isso, eu acho a decupagem do filme meio simplória, assim, meio... O filme é muito feio. Padrão. O filme é medonho. Filme digital. Mas isso é totalmente calculado. Assim. Uhum, isso faz parte de um discurso bem definido. Até parece TV americana na década de 90, o filme. Sim. E existem momentos que isso... Eu até acho que funciona de uma maneira bem legal. O principal momento é quando tem uma reunião do Bendy com os produtores que estão tentando ver se ele tá sóbrio, se tá coisa. Sim. Que é... Todo plano é uma pessoa enquadrada no centro e você nunca vê um plano como é de uma pessoa, você nunca vê um conjunto das coisas e é tudo montado assim como se tivesse um segundo deliberado entre a fala de uma pessoa e outra, assim. Uhum. Que cria uma tensão interessante e uma artificialidade legal dessa situação que é estranha, que não é normal. Mas essa mesma forma de montagem e de enquadramento acontece em alguns outros momentos que parece não servir para a mesma situação, assim. Até porque o filme tem um ar bizarro, ultra realista, estranho. Peraí. Calma, para tudo. Para tudo. Esse filme é uma bagunça, é difícil de falar dele, assim. É bem bagunçado. É difícil de pegar uma unidade e dizer e tal. Mas a nossa conversa tá muito caótica, tá muito pulverizada. Vamos tentar organizar e ver o que a gente tira de consenso aí. A gente falou da trama do filme, mas isso não é o filme. O filme não é só trama. O filme fala de coisas, ele quer falar de coisas, ele tem um discurso. Tem todo um discurso sobre Hollywood, sobre talvez cultura americana, Hollywood sendo uma parte do todo da cultura americana. Então, o filme tem características que talvez sirvam para ele montar esse discurso. Vocês estão de acordo com isso? Sim, com certeza. Ah, montar eu acho que monta, mas tem que montar com alguma dignidade, né? Sim, mas a gente nem falou isso. Imagina alguém que não viu o filme. Não, a gente claro, tem que tentar colocar o filme num chão aí. É um filme sobre Hollywood. Ele faz um retrato de Hollywood. Sim. Um retrato meio caricatural, meio extremo. Ele leva algumas coisas assim... Sei lá, não sei se são inovadoras ou não. Não gostaria de usar essa palavra, mas... Vamos pensar, por exemplo, num Altman. O Altman fez filme sobre Hollywood. Uhum. Num esquema de... Coisas que tem a ver, eu vejo semelhanças entre os filmes, ecos e tal, Mas, por exemplo, a gente comentou aqui, o Altman é personagens múltiplos. Sim. Nesse filme, não. Se trata, na verdade, de uma narrativa conjunta ali. Uhum. É quase uma família disfuncional, né? Na verdade. Sim. Ela que volta pra casa, mas é uma família, em suma. E aí, não vai concluir o teu pensamento? mas você tá tomando o Robert Altman, por exemplo, o jogador, assim. Sim, sim, esses filmes. Ah, uhum. Ele tem mais de um filme que fala sobre Hollywood, né? Tem o The Player e tem outro, eu acho, que são com a Julianne Moore também, eu acho. Talvez eu seja enganado. Eu não sei. O último dele, acho, tem a Julianne Moore, que é de uma rádio lá, de um... É, mas esse é sobre country e tal, é. Sobre country. Mas... Tá, a gente continua derivando. Eu tô tentando botar um centro nessa caralho aqui. O filme é sobre Hollywood, sobre cultura americana, sobre o fato de que... E aí eu faço uma ligação com o podcast que a gente fez anteriormente, com o fato da cultura americana ser uma cultura doente. Uhum. Eu acho que da mesma forma que o Clint Eastwood faz isso pelo viés da guerra, o David Cronenberg faz isso através do que é o Hollywood, o que, que é o cinema, o que, que é a mídia. E o Inarritu tenta fazer através também. Do teatro. Inarritu tem uma ligação aí também. Uhum. É, eu acho que a paralela do Inarritu é até mais interessante, porque foi o que triunfou, né? Uhum. Na narrativa geral, assim, de Oscar e tal, assim. É a grande representação, não de Hollywood, mas da Broadway ali. Sim. Ele pega ator. O outro lado, né? Que é um lado que o Cronenberg nem chega a questionar. Ele simplesmente está satirizando por si só essa cultura Los Angeles, Hollywood. Tá, aí então tá. Ele está satirizando... Não sei, tem coisas pesadas no filme, gente. É um filme super pesado, super extremista, de personagens grotescos. Personagens cuzão, abusado. Ninguém tipo... ali é pessoa direito, ninguém é legal. Tudo ninguém... figura. Figura além da pessoa, com certeza. Mas eu acho que isso se encaixa no discurso sobre a cultura americana e sobre Hollywood. É um discurso sobre economia, sobre capitalismo, sobre o fato do dinheiro suplantar tudo e isso torna as pessoas disfuncionais. As pessoas não sabem mais viver porque tem a ânsia de fazer dinheiro, assim, no esquema louco que é Los Angeles. Então, é o lance do Bendy, o ator mirim, ser uma propriedade tão valiosa e tão tendo que ser controlada e, ao mesmo tempo, isso causar um caos sem tamanho, assim, pra todo mundo. Deixa todo mundo maluco, paranoico, doente, psicótico. E desestabilizar a figura humana, né? Justamente. Figura humana foi uma palavra ruim, mas desestabilizar o humano em si. Sim. Porque ele se torna figura e não mais pessoa. Exatamente. Assim. Isso é bem claro, eu acho. Isso é o que o filme fala, digamos, né? O desespero da Julianne Moore em querer retornar deixa ela quase infantilizada também. Ela tem uns pitis que são ridículos. Da mesma forma, o Bendy e o ator ruivo mirim que começa a fazer mais sucesso do que ele. Nem faz sucesso, ele só não. Tá... É uma pira do Bendy, né? É uma pira do Bendy que leva ao... Nesse sentido, há uma continuidade que tu não viu, Marlon. Que o Cosmópolis já traz um pouco esse tema da figura, do homem se tornando figura. E do que é um cara do capitalismo também. Exatamente. É um cara que é ultra especialista em mercado, mega mercados. Ele é tipo um guru intuitivo. Capital financeiro. E isso engessa a vida dele de tal forma que ele deixa de ser humano, praticamente. Porque ele tá tão... moldado pelo que deve fazer para ganhar o máximo de dinheiro da estrutura em volta dele, que ele deixa de ficar humano, assim. Então, acho que esse filme continua um pouco esse discurso, assim. Sim. Tentando... O que eu acho que é, tipo, diminuir o filme a um discurso, eu acho que é bastante interessante como continuidade do que o Cronenberg faz, assim. Não dá para dizer se é um processo evolutivo dos temas dele, mas, tipo, faz sentido com o que ele faz. Mas eu consigo enxergar a mesma decepção que o Marlon talvez tenha visto na forma do filme, né? Em como ele está apresentando essas coisas. Bom, é um filme sobre como o capitalismo desumaniza pessoas, se a gente chegou a essa conclusão. Mas o jeito que ele faz isso é talvez esquisito. É bem agora estranho. Vamos falar um pouco do jeito que ele faz talvez isso. Talvez insuficiente, mais do que esquisito. Tá. Assim. Acho que esquisito é o filme, o discurso sim, mesmo. Sim. Agora... Pô, o Cronenberg é alguém que costumava pensar em corte de plano. Uhum. Costumava pensar em corte de uma cena pra outra, assim, né? Tô olhando aqui pro pôster de Marcas da Violência, caralho. E nesse filme as coisas ficam esquisitas, assim mesmo. E aí que tá. Eu acho que não é um filme tanto do plano, tanto da linguagem. É um filme mais de formar figuras mesmo. De pessoas conversando. É um filme de textura. É um filme de textura. Não sei se vocês entendem textura, quando eu digo tipo isso. Textura tipo a Sayaz, assim? Eu digo textura tipo... Não importa necessariamente a montagem ou o tempo do plano, mas o fato de que a fotografia do filme parece ser uma coisa brega da década de 90. E isso diz... Isso forma o discurso mais do que uma dramaturgia do plano ou qualquer coisa do tipo, assim. Uhum. O fato como os personagens também são montados. É. Eu acho que ele investiu muito mais nisso do que numa... Uma mise-en-scène mais clássica. É uma ideia que lembra a Cidade dos Sonhos, por exemplo. Uma coisa de... Vamos fazer uma telenovela, mas vamos ser maluco ao mesmo tempo. Uhum. Posso dar um exemplo? Pior que é um exemplo que eu não vou conseguir dar inteiramente, mas vai lá, vocês vão me ajudar talvez. O momento em que o Benji rouba o anel do pai. Uhum. Claro, ele vê a mulher pegando fogo. Sim. Ele tenta ajudar de um jeito idiota, assim. Daí eu acho que tem três planos abstratos, assim, que são da casa. E, de repente, o quarto plano é o Benji entrando pela cozinha, assim. Uhum. Eu não sei se é sobre figura ou não, mas eu me senti, sei lá, derrotado, assim. Eu não entendi o que estava acontecendo. Uhum. Mas eu acho que isso parecia... tem mais... Nesse caso específico, o problema maior é em... Ela tá sendo queimada. Aquilo ali é muito esquisito. Uhum. Eu demorei para entender o que estava acontecendo ali, assim. Sim. Não tanto um efeito plano vazio. Que eu não sou especialista em efeitos, mas me parece que ele não quis deixar tão real quanto poderia. Sim, né? É. Ficou uma coisa meio... Meio toscona mesmo, assim. É falso, mas... Pra mim fez completo sentido na história, assim. Sim, a história é essa loucura, mas assim... Eu acho que o filme tem que conectar as coisas e... Não, pra mim não rolou isso, assim. Pra mim rolou um... Dispensou totalmente a montagem e a conexão entre os planos, assim, pra apostar nisso, que talvez tenha falado de figura e de discurso do filme. Sim, eu acho que é mais isso mesmo. Mas não sei, é complicado, assim, o filme vai perdendo muita força pra mim, assim. Sabe por que eu acho que ele não tá pensando tanto no plano? Porque, por exemplo, uma coisa que chama muita atenção, que é mais na ordem da dramaturgia também, esse filme é um filme pós-moderno, por tratar das coisas mais recentes de cultura de massa, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura dramatúrgica da tragédia grega, assim. Uhum. É uma personagem banida de uma família incestuosa, ou seja, uma família que tem uma falha original. Sim. Ela retorna, a narrativa é sobre o retorno dela e sobre como esse retorno desestabiliza a família e gera uma crise que é pública, assim. Uhum. O fato de Hollywood saber que eles são uma família incestuosa é o que vai causar a ruína deles. Sim. Assim. Então é uma tragédia grega, assim, sua... Mas é uma coisa que até estava destinado. Mesmo se ela não voltasse, o Benji já estava sozinho, ficando louco. O personagem da Julianne Moore também está ficando louco. Mesmo não tendo relação com a família, a relação contextual, talvez... transforma ela em uma esquizofrenia estranha. Uhum. Né? É meio que maior do que só o efeito que o retorno da Agatha tem. Tem uma coisa também que pra mim é fundamental, não sei se né? O adjetivo certo. Na tragédia grega, geralmente as coisas atingiam as pessoas, assim, né? Pessoas, sei lá, o cara que era ferreiro, ou o cara que era o prefeito da cidade, sabe? O líder da cidade. Uhum. E aqui não, tá lidando com figuras realmente, então tem pouca profundidade, assim, esses traumas, assim. A estrutura, com certeza. Sim. É isso, mas quando a coisa bate, quando a coisa acontece... Sim, porque ele tá usando a forma da tragédia, mas ele não tá fazendo uma tragédia, entendeu? Sim. Porque o discurso sobre desumanizar as pessoas é mais importante, é o que ele quer falar, no fim das contas. De como Hollywood faz isso, se autofagocita e... Mas eu acho que isso não constitui um olhar, entendeu? Falta o cara cortar no momento, assim, que porra, eu preciso dizer alguma coisa sobre essa sociedade doente. Sim. Vou fazer esse corte. Não sei. Talvez eu seja só um tradicionalista. Não, não. Sabe? Mas, mas o que eu achei, o que eu senti muito, assim, foi que o começo do filme me instigou e eu fui perdendo... Não, eu acho que o filme perde fôlego total, assim. Vai o filme brocha pra mim quando ele começa a se encerrar. Quando o Bendy mata o ator Mirim. E aí é uma sucessão de fechamentos até chegar no final do filme, só que esses fechamentos são muito artificiais, eles não funcionam pra mim. O fato da mãe tá se queimando, eu demorei pra entender que era uma espécie de suicídio, assim, foi muito confuso pra mim aquele momento também. E o próprio desfecho do filme, que é eles fazendo um suicídio, um casal ali... É meio esquisito, assim, né? O filme se fecha de maneira meio esquisita mesmo. Sim. Pra mim, ele começa de uma maneira um pouco impactante e não termina de uma maneira satisfatória, assim. O miolo eu acho interessante, assim. Justamente quando você começa a entender o que tá acontecendo entre eles e descobrir essas relações, eu acho bastante interessante. Uhum. O que acontece antes e depois disso fica a desejar. O que eu acho interessante é a mesma coisa que a gente falou um pouco sobre o Wes Anderson no podcast passado, de existir a história que é a narrativa, mas existir uma história secreta também, que é a mise-en-scène dele, que o Wes Anderson cria uma série de imagens, como se fosse uma exposição, digamos. Uhum. Eu sinto isso nesse filme do Cronenberg também. Não é tanto a respeito de composição de quadros, como o Wes Anderson, mas é essa coisa do grotesco e do choque, assim. Ele parece gerar uma série de imagens grotescas sobre Hollywood. Ele tenta ir o mais baixo possível. E o que move mais ou menos plasticamente o filme é isso, assim. Pensar as figuras e pensar como compor as figuras no quadro e com pequenas sketches, situações, é isso, assim. Uhum. O filme se move a partir daí para além da narrativa dele. Assim. Ele tenta destilar a decadência de Hollywood de uma maneira que te deixa muito desconfortável em alguns momentos. É tipo, é a baixeza da baixeza. Assim, esse filme me causou umas risadas nervosas, assim. Eu ria e achava meio abjeto ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu acho muito mais Julianne engraçado Moore peidando que... Enfim. Eu ia dizer que o nome disso é Julianne Moore, mas pode ser Julianne Moore peidando. Não, mas por exemplo, eu acho que o que mais me chocou, assim, que me deixou sem saber o que pensar, foi as ceninhas dos pré-adolescentes, que... super cínicos e viciados e drogados. Os amigos do Benji. Os amigos do Benji, as garotas que ele faz sexo. Sim. E tal. Aquilo lá é o cúmulo do... Sim. Aquilo ali não tem fim depois daquilo ali, assim, sabe? Sim. É nojento aquilo ali. O que uma pessoa se torna, assim. Então. Ele mata o cachorro. Eu tinha esquecido disso. Então, eu acho que o filme se move um pouco pra formar essas esses... Isso é o motivo do filme, assim. Isso é o que ele repete durante a narrativa. Isso, pra mim, é o que teve um pouco de interessante, assim, na passagem do tempo. Mas... Vocês não acham também que em alguns momentos os personagens, sei lá, não mostram outros lados também, não se tornam um pouco mais complexos? Acho que a Agatha momentos. Sim. A Agatha carrega ou pelo coisa. Menos falseiam que vão se tornar mais complexos para voltar para um ponto inicial, assim. Eu fiquei a sensação de que todo mundo ficou muito unidimensional por causa das pressões da cultura e do capitalismo, e o único personagem que teria uma humanidade e que no fundo é uma, e que superficialmente é o mais filha da puta, é o Bendy. O Bendy, a gente começa a ver o filme, dá ódio dele, assim. Ele é o personagem mais escroto disparado. Mas tu vai entendendo as forças dramatúrgicas do filme e aí tu vê que o Benjamin é uma vítima. Ele é essa coisa seca, sem alma, porque fizeram disso dele, entendeu? É tudo que ele conhece, isso. E ele acaba sendo o que mais tenta ser humano ali no meio daquela perversidade toda, assim, sabe? Sim. Ainda é o cara que recebe a irmã que tentou matar ele. É, exatamente. Que ainda tenta reconciliar alguma coisa, assim. Sabe? Eu fiquei com essa sensação. Mas da mesma forma, outros momentos os personagens são só figuras que não... servem para um propósito discursivo. Sim. Tanto que a gente nem chegou a comentar sobre o personagem do Robert Pattinson. Sim, ainda. Acabou de aparecer. Exatamente. Sabe? Eu acho que é o mais descartável do filme, assim, né? Ele serve pra falar sobre uma coisa e só. Mas eu não acho que necessariamente os filmes tenham que ter personagens humanos sempre. Acho que depende da proposta que tu tá fazendo. É a mesma coisa do Birdman. Não gostei do Birdman, mas o Birdman não se propunha um filme realista, psicológico. Era um filme sobre teatro. Então ele tava mostrando personagens teatrais ali. A mesma coisa esse filme. É um filme do grotesco pra mim. Assim, é um filme que quer mostrar figuras grotescas. Eu não vou esperar personagem desse filme. Eu vou esperar composições, efeitos, enfim, sabe? Então, não considero isso um ponto negativo, necessariamente, do filme. Assim. É. Enfim, ficou meio caótico a nossa conversa, né? Mas o filme é caótico. O filme é caótico, é difícil de abordar ele, né? A gente sempre tenta emular a forma do filme. Nós também. Enfim, o Marlon falou que não gostou do filme. Eu queria dizer que eu gostei, mais ou menos. Teve esse final que me incomodou, mas eu achei o filme ousado e inesperado também. Eu acho que o susto que o Marlon levou, eu também levei. Uhum. E eu achei interessante esse susto, mas ao mesmo tempo eu consigo ir até um limite a respeito disso. Eu consigo gostar até determinado ponto, porque é um filme feio, é um filme sobre o grotesco, é um filme que quer mostrar como o mundo é ruim. E talvez eu seja uma pessoa conservadora ao falar isso, eu gosto de filmes que sejam bonitos. Uhum. Sim, mas pra mim, a beleza é o principal da arte. Eu tenho um problema com esse grotesco que vocês estão falando. Eu tô entendendo que é, até entendo, mas desculpa, eu tô falando longe. Mas se é grotesco, é muito indireto. Então, por quê? Explica porque, melhor isso. Porque é um... É falseado, é irônico, as pessoas são falsas, elas se comportam de um jeito depois de outro. Então, o grotesco delas tá meio escondido, assim, me parece. Não? Não. Não? Não. É, não vejo assim. Pra mim, Cronenberg tem uma coisa do grotesco nos filmes clássicos. Sim. Dele é, e tal. Ele é mais explícito do que ele é nesse filme. Esse Isso. filme meio que depende de você interpretar as ações do personagem. Eu acho que depende do Cronenberg, cara. Ele tinha que cuidar desse negócio. O filme se torna indireto demais. Ele fica na mão do espectador, no final das contas, assim, de um jeito irresponsável, eu acho, sabe? Uhum. Pro final, assim. Mas é interessante isso do grotesco, assim, porque... É só a que, grande... assim, o que é grotesco é o fato das pessoas serem figuras, entende? Eu acho que é isso que a gente não tá se batendo direito. O filme não apresenta figuras, o filme apresenta pessoas que, de tão marteladas, viram figuras. Uhum. Isso é o grotesco da coisa. Eu acho que o filme mostra essa operação. Pra mim, isso fica claro como um movimento de discurso do filme, assim. Uhum. Pra mim, foi... Acho que não é... Toda pressão... Não é tão suave, assim, essa coisa. É, enfim. Eu queria destacar só uma última coisinha também, que é... Essa discussão de se o filme é uma sátira ou não. Eu acho isso um ponto delicado e interessante do filme. Apesar de ele tratar de figuras, personagens grotescos, como a gente tá falando... Eu não consigo ver o filme como uma sátira. E até li um texto sobre isso que meio que corroborou o que eu senti quando eu saí do filme. Diz aí uma que sátira pressupõe um distanciamento do narrador, um distanciamento do que está sendo narrado, assim. E esse filme não faz isso. Esse filme é próximo das coisas, sabe? Tem a figura, tem o grotesco, tem o que seria uma caricatura, que é o que uma sátira faz. Mas o interessante desse filme é esse equilíbrio que ele cria, assim. Ele não tá... Eu não vejo ele acima dos personagens. Ele tá na altura dos personagens e ele tá próximo dos personagens. E o assustador, mais ou menos, é isso. Porque ele encara de uma maneira realista essa coisa grotesca, assim. Uhum. Acho que o negócio da trama que a gente falou também ajuda nisso. Quando as coisas começam a se encaixar, eu acho que reforça um pouco isso. Sim. Uma última coisa também que eu queria comentar é... Eu gosto quando o Cronenberg fala de loucura e faz umas coisas malucas. E nesse filme ele consegue ser bastante sutil. Por exemplo? Por exemplo, existe uma fala que todos... vários personagens repetem, que é do filme da mãe da Julianne Moore. Sim. Que é meio que um mantra, assim, que, sim, tipo, fica seguindo o filme e, tipo, que une eles e que, uhum, não faz muito sentido, não quer dizer nada, mas que... Será? Né... Tem uma interpretação... Eu não consigo... É um poema, né? Eu tenho uma frase feita sobre isso. Vai. Posso? Vai. O Cronenberg, a essa altura do campeonato, aos 670 anos... achou que podia fazer um filme em torno de um poema. Nunca fez na vida. Sim. E, sei lá, eu não sei, pra mim o texto escapa por vários lados, assim, uhum, né? O que me faz ver sentido no texto é a narrativa, não é, uhum, não é a forma, não é o modo que um cineasta bota, não é nada disso, assim. Eu não sei, a impressão acabando o filme é que é um fracasso retumbante, assim, não tem outra palavra. Bom, vamos falar um pouquinho do poema, então, que eu acho que é uma coisa importante. Pode porque ser. Além de ter a estrutura da tragédia, esse poema retorna como motivo meio fora do que a gente está assistindo ali, né? Uhum. É um choque sempre. É um pouco como os fantasmas que aparecem no filme também. O fantasma, é, da mãe, o fantasma da menininha pro Bendy, assim. São aparições, né? Uhum. Bom, o poema é do Paul Éluard, um poeta francês da primeira metade do século XX, surrealista. É um poema que se chama Liberté, Liberdade, e que foi um hino na Segunda Guerra Mundial, sobre o fato da França estar perdendo a liberdade, tá sendo ocupada pela Alemanha nazista. Ele serviu como panfleto que aviões jogaram do céu como esperança pro povo francês, assim, sobre a liberdade. Por que que o David Cronenberg... apesar de ser meio lynchiano esse filme, né? Por que que o Cronenberg pega uma porra de um poema surrealista, panfletário francês e joga no meio de Hollywood? O que que liberdade tem a ver com isso? Porque a gente tá na Segunda Guerra Mundial de novo, não sei. Não. A guerra cultural. Eu acho que... Eu não sei direito o que responder a respeito disso, mas eu acho que é mais uma... grotesquidão, mais uma ironia, porque eles clamam por liberdade, que é o que o poema clama, mas sempre direcionando a objetos do culto das estrelas e coisas assim, né? É um pouco sobre o próprio universo de Hollywood, sobre a liberdade não existir, a liberdade cair pra isso, assim, sabe? Eu lembro especificamente de um plano em que ela diz... A Agatha diz... beijando a calçada da fama lá, que, beijando a estrela da... Uhum. Que, se eu não me engano, é o único momento em que eles falam, o que eu suponho que é o final do poema, a palavra liberdade. Uhum. Né? O resto eles terminam antes o poema. Não, ela toma remédios uma vez, a sequência de coquetel delas, e fala liberdade, assim. Sim. E no final também. Né. Mas é um contraste entre o momento em que tu clama pela liberdade para o momento de um lugar que é o oposto disso, em que é um lugar fechado em si mesmo, que é Hollywood. Que tem um contrassenso, né? Que a liberdade vem no sentido de conquista sempre, me parece. Né? Sim. Tipo, para a família do Benji e do John Cusack, que a liberdade é... eles não serem percebidos como eles são, incestuosos. Sim. Né? Tem uma liberdade estabelecida já, assim. É. Mas eu não sei, cara. O filme é confuso, assim. O filme não consegue articular isso tudo que a gente tá dizendo, eu acho, assim. Quer dizer, pra mim, né? Mas enfim, interessante de qualquer modo. Enfim, essa foi a nossa conversa. Bagunça. Pros recadinhos da igreja do A Conversação. E aí, o que vocês têm pra falar? Eu não pensei muito, eu tô na cabeça uma série de documentários, uma série documental, que tem 6 episódios da HBO, interessante, chama The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst, A Vida e as Mortes de Robert Durst. É sobre esse cara, Robert Durst, que ele ao longo da vida dele ele se viu, de certa forma, envolvido e acusado de alguns assassinatos, e aí os pessoas que estão produzindo esse documentário meio que decidiram, vamos entrevistar ele e vamos descobrir o que realmente aconteceu. Uhum. Eu tô no terceiro episódio, é bastante interessante. Já terminou, já teve 6 episódios. Parece que teve repercussões na vida real, assim. A polícia prendeu ele. Não se sabe ao certo se teve uma... Eu não sei ao certo se teve uma relação com a série ou se apareceram coisas novas, porque eu quero terminar de assistir e ver o que aconteceu. Mas eu acho bem legal, assim, como jornalismo. Sim. Mais do que como arte mesmo, mas como um documentário. É uma mas história interessante. Mais a narrativa jornalística mesmo. É bem, bem legal, assim. Uhum. Bem construído. Procurem. Minha vez. Sua vez. Vou abrir aqui o meu podcast pessoal sobre o acidente aéreo da Germanwings. Eu só queria deixar registrado o fato mais recente adicionado na narrativa, que foi... Descobriram que o copiloto colocou laxante no café do piloto. Nossa! Por isso que ele foi no banheiro. Isso. Ou seja, isso avança um pouco mais na interpretação sobre o caso. Isso provavelmente quer dizer que quando ele entrou no avião, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele não tomou a decisão lá dentro. Foi totalmente premeditado, assim. Só um alemão pra fazer isso. Só um cara que consegue fazer 7 gols e continuar jogando. É. Meu herói. Genial. Pô, eu quero dar um aviso também. Eu tô falando de quarta-feira que vem, né? Não sei que dia é quarta-feira que vem, mas eu tô na final do Carioca. Chupa, Flamengo. É isso. É, estamos gravando com uma semana aí de antecedência. Fudeu, hein? Mas e se não passar daí? Mas, é, cara, eu conversei com o Eurico, tá tudo bem. Ah, tá. Então tá tudo esclarecido. Porque eu não vou me garantir, não. Eu posso estar na final contra o Vasco, né? Esperar o menino Gerson meter outro passe de mão, como diz o Fred, pra fazer mais gols no fogão. O Fred tá suspenso, já era pro... Deixa eu falar uma coisa interessante. Talvez você tenha visto, Vitor, mas acho que os outros dois não. É, o Botafogo foi campeão da Taça Guanabara. Sim. É, o jogo do Botafogo terminou e o Flamengo continuou jogando. E uma repórter da Globo deu o iPhone na mão do Jobson. E o Jobson segurou enquanto uma galera do Botafogo via o joguinho no aplicativo lá, sei lá, do Premier. E aí ela falava coisas do tipo, não quebrem, me devolve e tal. E não, você, troca, você viu esse vídeo? Droga, você não viu, né? Não vi. Cara, é inacreditável, velho. O Bill, o atacante do Botafogo, diz assim, porra, goleirão, é isso aí, vou te pagar o meu bicho, hein? Porque o goleiro faz uma defesa incrível no final do jogo, assim. É do caralho, eu... Mas o Bill tá junto também. O Bill tá junto, tem um monte, o William Arão, o Bill, uma galera, tem uns 8 botafoguenses torcendo na telinha do celular, é incrível. E a repórter do lado, assim, pra pegar o celular. Esse foi o futebol da semana. É, esse é o futebol da semana. Da semana passada. Da semana passada, né? Pra quem tá ouvindo agora. É, pra todo mundo ver esse vídeo, porque é o melhor vídeo que vocês vão ver na semana. Sério. Legal. Então, pessoal... Legal, hein? Legal pra caralho. Adoro futebol. Continue acompanhando o podcast. Daqui 2 semanas estamos de volta com mais um episódio. Ainda não decidimos o filme. Eu sei que já é um bordão meu. Uhum. Mas. O pior podcast. Esse foi disparado. O pior podcast que esse a gente fez. Esse foi disparado o pior filme que a gente... Não. Não. Eu acho que o Ida é pior. Eu acho que o Ida é pior. Ah, mas o Ida nem filme é, né, cara? E a gente tomou uma cerveja especial, tudo. Não, cara, acho que a gente tem que tomar uma cerveja vagabunda mesmo, né? Não adianta. Uma cerveja aí só. E deu. Talvez a gente tivesse... Eu acho que faltou juntar as coisas, assim. Não sei, acho que se a gente discutisse mais, talvez desse mais discussão pra frente, sabe? Sim. A gente tava começando a se... Ah, se achar. É. Mas não sei também, a gente tem opiniões diferentes sobre o filme, eu acho. Sim. Eu não ia dar o braço a torcer, cara. Eu tô puto com essa merda. Tô vendo. daqui uma semana no máximo a gente anuncia no Facebook, no Twitter, o próximo filme que a gente caso vai comentar. Caso o filme do Paul Thomas Anderson estreia, eu acho que seria uma boa fazer. É uma boa opção, também acho. Tava pensando sobre isso hoje. É Abjeto e Grotesco, tá dentro. É, e uma série. E curem a gente no Twitter, no Facebook, se vocês ouviram pela primeira vez e querem continuar acompanhando, é o jeito mais fácil de encontrar a gente. E essa foi a conversação. Cronenberg nos venceu. Esse filme é complicado, velho. Esse filme daí... Eu tô arrependido do podcast também, porque... Mas acho que eu não vou mudar de opinião. Eu mudei do Jung. O filme do Jung, pra mim, foi muito esquisito. Assim. Uh-huh. Foi ruim, depois foi bom. Assim. Eu gostei mais por ele ser arriscado, assim, ele sabe? É. Eu tô achando que ele tá se arriscando nesse filme, cara. É. Isso é massa, isso é massa. No Cosmópolis não tem essa sensação? Tem, mas é mais controlado, assim. Esse filme, ele parece que tá bem cara, aberto. Cara, é sério assim. Que eu falei, os 20 primeiros minutos, assim, cara, eu, caralho, que isso, é cinema contemporâneo, assim. As pessoas estão falando de coisas dos dias de hoje, assim, e... Enfim, tem coisa acontecendo, só que não dá em nada, velho. É. Desde o começo, esse negócio dela talvez tá mentindo é interessante. Quando ela fala da Carrie Fisher, você, tipo... inventando isso. Sim. E aí é bizarro, é verdade. Acontece. E aí depois tem também ela tá conversando com o Robert Pattinson e fala, ah, meus pais são irmãos. Assim, tipo... É, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido e faz... É verdade. É isso. É. Tem também é muito legal isso. Ela tá, quando ela tá no ônibus chegando, ela tá com uma camiseta, I was a bad babysitter. Sim. E ela era mesmo. E ela era uma péssima babá, cara. Mas isso não faz o menor sentido pra quem tá entrando de cara, assim, no filme. É. Só em retorno. Mas é o nome depois. É do filme do irmão dela. É do filme do irmão dela. E a loucura de matar o irmão se desencadeia quando ela descobre que os pais são irmãos. Uhum. E aí ela replica isso entre eles, entre o Benji e ela. Eles tanto que ela vai lá e se casar. Não, essas coisas. É. Essas coisas são difíceis, né? Ela não é uma personagem má. Eu acho que a narrativa. Os problemas estão no roteiro. É, sabe? O roteiro, exato. Ela está mais no roteiro. Ela é esquizofrênica e incestuosa, os pais também são incestuosos, daí isso dá uma bad lá, assim. Eu não sei, eu isso eu, é um ponto fraco, eu também eu não acho. Consigo eu não consigo considerar ela esquizofrênica. Ela, o momento dela no filme, ela tá, sei lá, medicada ou bem, assim, sabe? É, mas ou ela. O passado. Mas, assim, a partir do segundo terço, ela larga ela os remédios. Fora. Ela pega um verdade, troféu é e mata uma pessoa com um troféu. Nossa. Sim. Acho que não vai falar da Champions League também. Vou acabar comigo. Ah, eu não vi o que deu. Eu vi os jogos, mas acho que não vale a pena falar. Eu vi também. Mas tu viu os jogadores do Soares? Vi. Foi muito irado. Barcelona foi jogou muito irado. Com o PSG de novo? No primeiro gol. Que 3-1 ele... em Paris pro Barcelona. No primeiro gol que ele dá a caneta, o que é incrível é que depois que ele dá a caneta. O Marquinhos vem correndo atrás, ele dá uma bundada no Marquinhos, aí chuta pro gol. Muito foda, velho. E o chute que ele deu do segundo gol dele foi muito foda, né? Foi no Perfeito. Ângulo, cara. Forquilha. Não, eu tô sentindo que vai dar errado esse podcast, mas também. Vamos lá. A gente tá falando tudo errado, isso podia ser o Recadinhos e a gente tá falando ele antes. Mas o Thiago é dito. O Thiago é quem fala. Eu posso colocar depois.